Brasília em 124, decimal 25, Sagitária 126, decimal 5, portanto 3453. O 9088, repito. Então, experimenta a identificação, mantenida de voo 400 em Brive, chame Brasília em 124, decimal 25, ou 8063. Na frente aqui. Nação, Santa Cristina. Nove oito, três cinco, dois zero, obrigado. controle. Bom dia, 13520. Zero, perfil Puka, Bahia, acionei a inspeção, mantenha nível de voo 400. Na posição Sagaz, alterne Brasília, na frequência 1.27. Decimal 3, 1.23, decimal 0. Secundária 1.28, decimal 8, 1.28. Então, 8055, mude frequência agora para 1.28.8. Frequência 128.8. Primária é 127.3, a secundária é 123.0. No 173, a sua identificação se mantém ao nível de voo 360, voe para o Adbridge. Na posição Brime, sobre Brasília, na frequência 124, decimal 25. Em Brime, 124, decimal 3 está atualizado, se mantém nível de voo 380. Afirmativo, São Milta, Brasília. O Star 755 pode se atualizar para de Milta da presente. Do 4245, a sua notificação, mantenha nível de voo 340, na posição Sagaz, também Brasília, na frequência 1273, alternada 1290. Voo 2F1, nós temos a posição 5, técnica de voo 3.0. Velocitaria 472, so connecting with level 310, say your MAC number and cell call. Center Roger. Italia 674, for connection with level 380. Gol 2051 na posição Brig. Está para vir na frequência 24, decimal 25. Gol 2051, registro. Gol 2051 na posição Sagaz, está metragilha na frequência 124, decimal 25. Da 3393, essa verificação. Mantenha o nível de voo 360, na posição da GEO, SAP Brasília, na frequência 124, decimal 25. Prossiga. Considere o embrilho, vou 205 na guarda pra mais assim. Horas 7 e meia, está autorizado a chegar de Amar e deixe manter o nível de voo no 50. 8063, está Brasília na frequência 124.25, altere 126.25. Esteja no nosso lado, descendo nessa frequência. Voo 9076, está em controle, está mandando a frequência 199.8. Voo 9076, controle Salvador. Acione código 5473. 5473, acione a estação. Ativo 5473. Alitalia 680, Skunk Adentro, você fala level 380. Alitalia 680, Sagaz, Intersection, com Brasília, on frequency 127.3, backup 123.0. Bom dia, semificação, suba e mantenha o nível de voo 340, direto para a vida zero. Nove está autorizado, suba e mantenha o nível de voo 380. Alitalia 672, bom dia, Skunk Adentro, mantenha level 400, mantenha level 400, S, Calvo, Intersection, Complex Brasília, on frequency 124.5. Tago 8250, good morning, Skunk Adentro, mantenha level 4340. posição 3319, vou entrar de Poços de Caldas. Azul 4195 com o centro da sanitização, mantenha nível de voo 360. Azul 4245, azul 4245, vou para o último golpe. Lufthansa 510, Lufthansa 510 com Brasília, um tipo 127 decimal 3, backup 123 decimal 0. Alitalia 680, resiste. Alitalia 680, resiste. Alitalia 680, where is it heading to Sorocaba, red beacon. Alitalia 680, confirm they're heading to Sorocaba, Sierra, Charlie Bravo, Red Beacon. Negative, what's the heading to Sorocaba? Sobe Brasília na frequência 1024 decimal 25, alterno 26 decimal 55. Voo 1173, Brasília na frequência 1024 decimal 25, alterno 26 decimal 55. Vamos a 72, bom dia, identifique, mantenha o nível de voo 370, reporte descida, chegada é a Mar em Salvador. Alitalia 6, expirou, correto.